Quando meu Deus quer mudar as coisas, Ele muda. Ele nem precisa ajuda, Ele é mais que vencedor. Quando Ele resolve operar, Ele é perfeito. De alguém cheio de defeitos, faz um vaso de valor. Ele caminha contigo. Resolve operar, Ele é perfeito. De alguém cheio de defeitos, faz um vaso de valor. Ele caminha contigo. Quando você está sofrendo, Ele está sempre ao seu lado. Que você não esteja vendo.